Se uma lágrima cair do teu olhar, se o teu coração de triste se fechar, saiba que eu estarei onde chamar. Sou Jesus. Se palavras te feriram o coração, se te sentes desprezado em solidão, saiba que eu estarei onde chamar. Sou Jesus. Nada pode impedir o meu agir, angústia ou solidão. Te comprei com meu sangue, meu amor. Sou Jesus. Nada pode impedir o meu agir, nem problemas, angústia ou solidão. Jesus, sou teu rei e salvador. Desprezado em solidão, saiba que eu estarei onde chamar. Sou Jesus. Nada pode impedir o meu agir, nem problemas, angústia ou solidão. Você que ouve esta canção agora, não é por acaso que ela chegou até você. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16: não é vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, disse Jesus, ele vo-lo conceda. Talvez o seu coração esteja triste, amargurado, talvez as suas palavras estejam duras. Ei, filho, o Senhor bate à tua porta. Abre o teu coração, filho, filha. O Senhor te ama. Ele virá ao seu encontro, onde quer que você esteja. Ele virá em teu socorro. Abra o teu coração hoje. Não endureça a voz do Senhor. Ele te ama e espera por você. Jesus.